apontar já e vamos para mais uma Nerd Maratona. Dessa vez para vermos a animação adulta criada pela Combo Studios e lançada em 9 de novembro pela Netflix, chamada Super Drags. E para falar a respeito desta sensacional animação brasileira, eu convidei diretamente do HunterCast e do Man HQ a melhor voz de ambos esses podcasts, as Madame Dona Sir Sara. Fala, meu amor. Olá, gente, tudo bem? Diretamente do Man HQ, que inclusive está um pouco sumido, mas vamos voltar. Que bom! E hoje a gente vai falar dessa maravilhosa animação adulta, que conta a história de três pessoas maravilhosas, que são o Patrick, a Donizete, o Donizete e o Ralph, que se tornam em três heroínas um pouco diferentes, mas não tão divas como as que existem, que é a Lemon Chiffon, Scarlett Camessin e a Safira Cian. Muito bem! Agora, já que entramos já na seara da explicação, da sinopse do programa propriamente dito, a Netflix causou um maior alvoroço com o lançamento desta animação adulta, e a gente vai repetir essa parte de animação adulta mais umas 500 vezes para ver se povo aprende que desenho animado não é só coisa de criança, né? Mas a história por trás deste Super Drags é uma coisa sensacional. Como Sarinha já acabou de falar, temos os três personagens principais, Patrick, Donizete e Ralph, são empregados num shopping. Só que graças ao gaydar que foi dado para eles por Vedette Champagne, é uma tipo uma Zordon, só que do mundo drag, né? Vamos assim dizer, elas se transformam. Na verdade, tu pode lembrar muito também a Super Espiãs Demais, né? Sim, sim, lembra muito o Jerry das Três Espiãs Demais, sim. É aí que elas ganham os poderes, se montam, né? Viram as Super Drags, que são, na ordem, Patrick vira Lemon Chiffon, o Donizete vira Scarlett Camessin e o Ralph vira Safira Cian. Vamos começar a falar sobre o primeiro episódio, que tem o singelo nome de Hora do Lip Sync. Qualquer semelhança com RuPaul Drag Race não é mera coincidência. Né? Quando eu vi, eu lembro que eu estava saindo pro trabalho e decidi ver o primeiro episódio antes de sair. Quando eu vi o título, aparecer, falei, opa, vai aparecer RuPaul aqui, poxa. Aí, logo de cara, o primeiro minuto da animação já é um disclaimer com Vedette Champagne cosplayada ou cospobreada de Xuxa, avisando que isto não é uma animação infantil. E para que as pessoas consigam entender, ele faz inclusive mímica, tipo surdo mudo, para dizer que esta porra é para maiores de 16 anos, cacete. Não, isso aí desde o momento que anunciaram o desenho, falava, gente, não é. Aí teve todo aquele auê de, oh meu Deus, a família tradicional. O Netflix chegou ao ponto de ter que lançar um manualzinho de como você bloqueia a conta dos seus filhos ou a sua conta para não se ter acesso a esse tipo de animação, porque infelizmente no Brasil ainda tem esse conhecimento arcaico de, é desenho, é pra criança. Não, gente, não. Tivemos a Festa da Salsicha como um caso muito escrachado, que não. O Ted também teve isso. Teve uma porrada de filmes e desenhos que as pessoas insistem em achar que é de criança só porque é desenho, só porque parece infantil, mas chapa lá. Bom, aí começa o episódio propriamente dito, né? Uma caravana de ônibus coloridos invade a cidadezinha de Guaranhenhen, só que um deles é sequestrado por um homofóbico terrorista. Mas ele não contava que Guaranhenhen também é guardado pelas três heroínas super drags, e elas aparecem e já mostram para o que vieram, porque elas vieram dar o close, certo? Esse bordão é muito bom. Cara, a melhor parte do bordão, elas botaram a bunda assim, esfregando na tela, na né? Tela. Pra dizer, vai arrudar com a bunda esfregada na tela. Close, certo. Ai, meu Deus do céu. Cada uma já veio mostrando a que deve, né? A Scarlett Carmesim é aquela bicha reclamona e boca suja. A Lemon Chiffon é a líder, mas também é a mais safada das três, né? A mais lasciva, vamos dizer, das três. Enquanto que a Safira Cian é a porra do Motaku vestida de Sailor Moon de cor azul. Então, e aí vem uma pontuação interessante. Tirando esses fatores que chamam a atenção, que uma é mais barraqueira, a outra, digamos, é a mais centrada e a outra é uma otaku, cada uma das três, elas representam também, me veio a palavra e fugiu. Estereótipos, tipos. Estereótipos do momento, do cenário LGBT. Porque tem aquela que dá mais pinta e xinga mesmo e fica, minha querida, quem você acha que você é? Bem o estilo que o Donizete é, como também tem aquela mais recatada que se finge de, oh, eu sou uma madame, mas no final tá querendo muito, é. Então, né? Né? E tem aquela que, além de ser a que é bombada, porque o Ralph, ele é aquele que vai pra academia e tal, é bombadinho. Mas só que ele também é aquele, é o bombadinho que é um pouco mais delicado, além de ser totalmente cabeça de vento. Eu não sei se alguns de vocês vão lembrar do Sai de Baixo, ele parece muito a Magda em questão de brisa. Ele é muito brisado. Não, em questão de genialidade, ele é o melhor estilo lindinha, ou então a Magda mesmo. Com certeza. Ele é uma mistura da Magda com a lindinha, sabe? Porque ele tem um pouco da malícia também, por isso que eu pus a Magda, porque ele tem a malícia do fator de ser gay. E ele, tipo, gente, por causa do Ralph, a gente tem tudo que é referência de anime e mangá. Vocês não têm noção. É do primeiro ao quinto episódio desse jeito. E uma coisa que eu adorei na galera da produção da Combo Studio é que dane-se os direitos autorais, né? Eles vão fazer referência, nem quero nem saber se precisa ou se não precisa pagar direitos autorais. Eles meteram muito louco. Cara, falaram de Dragon Ball, falaram de Kami-sama, falaram de Evangelion, falaram de tudo, cara. De Gantz, enfiaram Gantz ali no meio também. Uhum. Não, e também tem aquela coisa, também não é só o estereotipo de caráter e personalidade, tem também o estereotipo físico das três. Como eu falei, o Ralph, ele é bombadinho, aquele gay mais metrosexual, que se cuida de tudo. Aí vem o Donizete, que é magro pra caramba, é um palito, que empina a bunda, arruma o cabelo e é daquele que se expressa pra caramba. É a bicha favelada, é aquela estilo lacraia. Exatamente. E vem o Ralph. O Ralph, ele é o gordinho, que dá pra ver que ele é... Ralph não, velho. Não, é o Patrick. Isso, o Patrick. Ele é o mais velho dos três, já é um pouco claro isso, ele é gordinho. Inclusive, tem um episódio que é abordado e vai ser interessante quando chegar nele pra ser comentado. Uhum. Aí vem a vedete, né, depois dessa cena... Que elas salvam, obviamente, o ônibus do homofóbico terrorista. E como o homofóbico terrorista era um gatinho, o Alemão Chiffon deixou passar, né? Deixou fugir assim mesmo, pra tu ver, né? Porque sim, né? Aí vem Vedete Champagne, a chefe dessas três malucas, explica o que é o highlight, que é o que torna o gay, né? A força vital da gaysice. E por que que ele escolheu as três meninas para serem super drags? O Patrick, pela sua habilidade sensacional de andar numa caixa registradora. O Donizete, pela calma e paciência, quando ele tenta vender um cartão de crédito. E o Ralph, porque ele é criativo quando ele faz uma maquiagem de Pikachu na cara de uma das clientes. Ah, meu cacete. Mas também... Essa eu pareci, não, ele não fez uma maquiagem de Pikachu na cliente. Mas também ele alerta que está por trás de tudo um mal tão antigo quanto a posição de cagar, que é Lady Elsa. É, Essa daí. Em primeiro momento, ela é mostrada como uma velha. Ela parece uma bruxa. E que ela quer um poder que todo gay ou simpatizante também tem dentro de si, que é o highlight. O highlight, ele é o poder que toda gay tem para ser colorida, para ser alegre, para... Esqueci as palavras que a Vedete usa. Ah, mas pra todo mundo já entendeu. É a bichice, é. Né? É a bichice das pessoas, que eles colocaram com o nome de highlight só pra ter um nome, né? É, e a ideia da Lady Elsa é pegar todo esse highlight, chupar esse highlight e ela se tornar a diva, a maioral. Mas só que ela não conta com as super drags e com a diva maior que já existe na série, que é a Gold Diva. É justamente pra um show da Gold Diva, que por acaso vai acontecer em Guaianhanhém, que vai ter essa gaysada toda vindo de ônibus. Tá todo mundo vindo pra essa cidadezinha do Coió do Mundo, só porque, afinal de contas, é lá que vai ter o show da Goldiva. Exato. Inclusive, a gente tem que também fazer aquela pontuação. A Goldiva, ela é dublada por ninguém mais, ninguém menos que a Pabllo Vittar. Sim. Eu, Sara, eu não sou fã do trabalho da Pabllo. Como cantora, eu não curto muito. A pessoa que ela é, que ele é, eu até acho interessante. Eu já cheguei a ver algumas... Depois da Super Drags, eu comecei a ler algumas coisas sobre ele pra ter uma certa noção. É um rapaz que passou por muita coisa até chegar onde tá. Se ele tem os fãs que tem, ele merece. E eu confesso que eu gostei mais dele como dublador, trabalhando na série da Super Drags, do que como cantor. Mas também, ele já deixou claro que ele gosta de animes e mangás, e eu não duvidaria nada que quem deu a maioria das dicas de referências foi até ele pro pessoal da Combo. Cara, eu não foi só ele não, porque não sei se você sabe que a Vedete, no caso a Vedete Champagne, é ninguém mais, ninguém menos que Silvestre Montilla, que é outra também grande diva da comunidade LGBT. E eu não duvido nada que Silvestre Montilla também não deu lá suas pitaquices na hora de explicar o que o beabá... Cara, vou deixar, inclusive, no post deste primeiro episódio, uma coisa que Madame Dona Sara me passou esses dias, que é o ABC... Super Drags, que foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida, cara. É o Pajuá, é Pajuá não. É Pajubá, Pajubá. É Pajubá, isso, é porque, então, isso também foi uma ironia, porque nesse último Enem desse ano, teve uma questão interessante no primeiro dia de provas, que era o dicionário do Pajubá, que é colocado na questão, era o dialeto secreto das travestis, foi até assim que colocaram. Aí tinha lá falando Pajubá, é quem, usaram várias palavras, que inclusive foi até um amigo meu que me traduziu, porque eu não conhecia, e depois de um tempo que passou um pouco o lançamento de Super Drags, o pessoal ainda todo naquele alvoroço, elas lançaram o abecedário do Pajubá. É maravilhoso. Eu mesmo tive que correr atrás, porque obviamente não sou conhecedor das gírias LGBT. Aí eu tive que procurar saber o que era Odara, o que dizia esbungador, bliu bliu. Fazer a egípcia. É, fazer egípcio. Dar a Elsa também, porque o nome da... A Lady Elsa é Lady Elsa, não é à toa, porque dar a Elsa é a bicha que rouba, é a bicha ladrona. Exato. Entendeu? Não, aí vem aquilo, se o Nerdmaster, que não é do LGBT, não conhece, imagina eu que, entre aspas, sou... Na verdade, eu sou, só que eu não sou vivente da coisa. Eu fiquei meio tipo, o que que é isso? Porque eu sou daquela classe da LGBT que é lésbica, mas eu sou um pouco hétero na convivência social, então eu fico muito ok. Você é tipo Sandrão, né? É, eu acho que eu colocaria isso. Eu só não sou tão como o vulgar que é sapatão. Porque quem me vê não pensa que é, cara. O que eu já ganhei de cantada de homem na rua, eu fico, cara, eu não dou na cara pra você, não. É porque aquilo, na convivência, quem é amigo meu, Nerdmaster, o Koala, se quem convive comigo já sabe e já pega nuances meus que entregam. Agora vocês que estão ouvindo, muita gente vai tomar susto agora quando ouvir essa parte anterior que eu falei, vai ficar assim, como assim ela é? Não sabe, ué? É isso aí, perdendo ouvintes em 3, 2... 2, 1... Bom, vamos lá, seguindo viagem. Aí vemos o dia a dia das bichinhas no trabalho, conhecemos o seu Robertinho, o gerente anão que acha que é complexo de que Napoleão, manda. Né? O cara que acha que manda em tudo. Com certeza. Não, a cara dele, você pega a cara dele e coloca o chapéu de general do Napoleão, é a cara. É igual. É igual. Aí tá pra sair o show da Goldiva. Então as nossas crianças, né, nossas meninas, elas querem sair mais cedo pra poder se arrumar pro show. Aí o Robertinho chega, todo bem, ó, bando de boiola. Tu chega ali no estoque, arruma o estoque. Se aquele estoque estiver brilhando, eu deixo vocês saírem mais cedo. Só que quando elas chegam no estoque, a porra do estoque tá uma zona. Zona. Não, e também vem outra coisa interessante. Foi bom tocar até nesse jargão do Robertinho. Tem muita coisa, não é só o Robertinho, que usa jargões pedaço. Tipo, seu boiola, sua bicha, vocês tudo vão pro inferno, porque também é abordado tudo isso. Não, não só pra você rir do escrachado que é o LGBT, você também, mesmo que de forma leve, você vê os âmbitos que tem. Tem o que é o que convive com os gays porque é obrigado por conta do trabalho. Logo você, tipo, lá pra frente vocês vão entender por que, que o Robertinho tolera os três, entre aspas. Tem também um caso que a gente vai chegar mais à frente que tem a ver com religião. Tem pessoa. Cara, tem caso até daquele gay que, ai, eu não quero ficar porque ele é muito afetado. Que, inclusive, é trabalhado no episódio que é mais focado no Patrick. Sim. Então, são vários âmbitos abordados que mostram essa convivência. E o Robertinho é o primeiro susto que a gente toma. Tipo, suas bichas, suas boiolas. Né? Mas elas encontram um estoque totalmente zoneado, né, Sari? Como que elas tentam resolver essa situação? Como elas tentam fazer com que a tarefa fique mais fácil de fazer? Cantando um clássico, I Will Survive. Elas simplesmente vão pegar a música I Will Survive, foda-se crédito, foda-se a licença, elas cantam pra poder arrumar. E, tipo, a gente pensa, nossa, arrumaram o estoque inteiro. Arrumaram assim uns poucos metros ali. Só rodinha em volta delas ali, só, mas fazer o quê? Elas não iam conseguir arrumar mesmo, não adianta. Elas não iam conseguir arrumar tempo. Tanto é assim que elas, entre aspas, terminaram de arrumar, o Robertinho chegou lá na porta, trancou elas lá dentro e falando: ó, hoje só amanhã. É. Aí, quem salva elas? Tan, tan, tan. A vedete, né? Sugadas no melhor estilo, Três Espiões é Demais mesmo. Aquela, quando pega canos e suga as meninas pra ir pra sala do Jerry. Uhum. Só que em vez de ser canos com buraco de boca, né? Você pensa em três canos com pontas de pênis. Aí são esses canos que sugam as meninas. Exato. Além que a vedete tem um grande assistente, um assistente robótico maravilhoso também. Não, você me permita que essa aqui é a parte que eu mais quero fazer, tá? Não, exato, é por isso que eu parei. Dildo, introduza! O dildo é surreal. Sara, por favor, descreve o dildo, porque não dá para o ouvinte tá ouvindo, né? É podcast. A gente não pode só ficar espantado, maravilhado. Ele é um robozinho, rosinha, bonitinho. Mas ele não é só um robozinho, rosinha, bonitinho. Ele projeta o formato de um pênis. Ele, literalmente, tem a parte que seria os olhos do robô, que normalmente seria ou um olho ou dois olhos. Na verdade, ele tem como se o olho dele fosse do que seria a pontinha do nariz dele pra trás. O que você quer dizer com isso, Sarah? Sabe aquele... Eu vou dizer cortado porque eu também não sei muito de anatomia. Sabe aquela fissura que tem na cabeça do pênis masculino? É aquilo. Uhum. Aí vem aquele olhinho laser passando pra cima e pra baixo. E ele sempre lança um coraçãozinho quando ele concorda com a vedete pra cima, que também remonta meio que o sêmen. O Dildo é um bichinho muito maravilhoso. Né? Ou vou trocar por miúdos? É um consolo mecânico. Exato. Gigante. Exatamente. Metido a robô. E o pior é que ele tem sentimentos. Na hora que a vedete vai chamar ele, ele meio que tenta fugir. Né? Porque também, né? Ninguém aguenta, né? Com a vedete, né? Mas vamos lá. Aí Dildo introduz o assunto, e o assunto é nada mais nem nada menos que o Sandoval Pedroso, o líder religioso e profeta. Eu tô fazendo coelhinhos voadores, tá, ouvinte? Profeta, entre aspas, tá? Do Templo do Gozo dos Céus. Aí. E essa porra desse líder religioso, e sim, pode pensar em tudo quanto é pastor, exato, evangélico, neopentecostal, do diabo que eu carregue. Todos esses você tá pensando, exato, é? Todos esses você tá pensando? Então, é o Sandoval. Exato. Aí a gente toma o segundo susto de crítica. Primeiro vem aquela crítica de que você tem que, do gay, da lésbica, que tem que lidar com um chefe que é homofóbico. Agora você é introduzido ao famoso profeta de Deus que devia ser, vamos amar a todos, mas não, vamos tacar em pedra nos gays mesmo, que é tudo do inferno. É o Sandoval. Ai, cara. E somos apresentados nessa cena dois personagens. A Jezebel, que é a âncora da TV local de Guaranhenhen, uhum, e o Sandoval Pedoso, que é o chefe lá da igreja do Templo do Gozo. Nossa. Cara, o Templo do Gozo é por si só uma tirada de sarro tão grande das igrejas pentecostais e evangélicas, não, e o caramba quatro, que os caras estão louvando dinossauros. Eles querem que o mundo volte a ser a Pangeia, e, cara. Não, tem uma parte lá na frente que eles fazem uma propaganda de como deve ser o mundo, a salvação do Sandoval. Aí é os dinossauros. É. Mas bom, então a galera do LGBT tá lá na entrada do show, eles estão dando piti porque o Sandoval tá fazendo com que o show seja cancelado. Ele arrumou lá um liminar na prefeitura para cancelar o show, então a gurizada na entrada do show tá dando piti, e a Lady Alza aparece oferecendo biscoitos do mal para que elas fiquem ainda mais zangadas e brigando uma com as outras, para ela, com um aspirador, conseguir chupar o highlight das bichas. Não, e a gente tem que descrever também como é o vidro onde ela guarda o highlight, né? Por favor, descreva. O vidro que guarda... Até no momento que a Elsa vem com o aspirador, tá, o susto não é grande, tá? Ela vai aspirar o highlight. Só que aí focam pra onde está sendo acumulado o highlight sugado. É um pênis em forma de vidro. Não é? Ou um vidro em forma de pênis, que também é a mesma coisa. Exato. É porque um pênis em forma de vidro, a pessoa pode pensar errado, entendeu? Verdade. É, tem lógica. Enquanto Elsa está lá chupando o highlight das bichas, a vedete informa as meninas que elas têm que correr, né, se montar e ir para salvar as crianças, só que elas não vão poder usar ainda as necas, que são robôs gigantes que estão presos dentro de sarcófagos dentro do esconderijo lá da vedete. Uhum. Elas só vão poder usar as necas quando elas fizerem um sacrifício supremo. Guardem essa informação ao vídeo, porque é muito importante. Inclusive, tá? Qualquer referência a mecas, é bem na cara mesmo. Não, mesmo? Não. Nunca teria percebido disso. E aí nós somos brindados com, individualmente, as três transformações das super drags, né? Safira Cian, Safira Cian, Chiffon, Lemon Chiffon, Scarlet Camisinha. Porra, é muito bom. Velho, as transformações... Não, e o bom da Scarlet Camisinha é que ela é... Ele é um negro, né? Aí tem toda aquela palhaçada, uhum, que tem um pênis grande. Aí do nada você tem, uhum, uma bunda. Aí, tipo, mostra que ele tem um pênis grande. É óbvio, é uma silhueta, tá, gente? Mostra. Aí do nada some pra cima. A gente fica, oi? É porque elas... A Quenda, né, man? Elas subiram com as necas, mona. Eu já tô sabendo dos abecedários dela, né? Tudo, man. Então, elas fazem uma coisa que muita drag faz, que é esconder. Né? Cara, o próprio palavra-chave, né? Que é a Quenda, hora de montar. É sensacional, sim, cara. Aí o que acontece? As drags chegam no concerto e vem a Elsa envenenando todas as bibas com seus biscoitos do mal e depois chupando o highlight dela. Eu vou fazer isso toda hora, tá? Não, ouvinte, desculpa, mas esse episódio precisa disso. Uhum. Tá? No que a Elsa chupa o highlight sugado pela máquina, quer dizer, chupa ela metendo um bocão mesmo na boca do aspirador e tragando pra dentro o highlight, ela rejuvenesce rejuvenesce entre aspas, né? Vamos dizer que ela é de uma bicha de 80, passa por uma bicha de 40, exato, mais ou menos, né? Uhum. E ela faz um feitiço com babado de orixá, babado de abaluadê. O cara, a puta, é muito, muito doido. Que tudo, até os feitiços da Elsa tem a porra das gírias dos gays dentro. Ai, meu Deus do céu. Não, aí elas criam, aí com isso elas criam um monstro gigante usando aquele bando de viado que formam, tipo, né, claro, ninguém morre. Eu posso inclusive descrever de melhor maneira, que é simplesmente um monstro gigante de carne de viado. Exato. E que vocês lá vão descobrir com o que ele parece. Essa parte aqui eu vou deixar você fazer a dublagem, vai. Não, faz você que é melhor. Beleza. Aí elas veem aquele monstro gigante de carne de viado e as três se juntam em... Ha, te lascar! Boa, Diodara! Não, essa é a Donizete, né? Essa é a Donizete. Ha, te lascar! E ela mete, ela pega, ela usa um leque. Ela, ha, te lascar! E taca o leque na pessoa. Aí vem o Patrick com... Boa, Diodara! Ele tira. Sabe aqueles como se fosse um cachecol, mas é aquele de pluma. Ele usa... É um boá, é uma estola, um negócio pra pôr no, exato, no pescoço. Aí, tipo, a gente tem o Donizete com boá de Odara, o Rá de Lascar. Aí vem o Patrick com boá de Odara. Aí vem o Ralph e abrilhanta o local com... Varinha, bril, bril! E ele fala muito, aí que tá, ele fala muito feliz. Varinha, bril, bril! Nossa, Fira, nessa hora é um festival de referência otaku. Porque, puta, se o ouvinte nunca viu, vamos lá, uma breve descrição rápida de como é que é a Safira Cian. Pensa na Sailor Moon, só que em vez de ser uma garota loura magrela, é um cara bombadão, exato, azul. Então pensa num cara bombadão azul com as tranças da Sailor Moon. E uma varinha igual a varinha da lua da Sailor Moon. Então é a Sailor Moon bombada, exato, só que homem. Ele fala varinha, bliu, bliu. Aí quando vem o monstro de carne de viado, ele fala... Nossa, parece um monstro gigante. Aí... Eu teria mandado que parecia Attack on Titan, mas tudo bem, então, tá valendo. Aí, a referência tá valendo de qualquer maneira. Aí vem o Patrick e o Donizete olha pra ele tipo assim... Monstro de quê? De quê? O Donizete, pra essas referências, ele dá um show do tipo, eu não tô entendendo a porra nenhuma desse caralho, dessa viada, o que é que essa porra tá falando? O Patrick ainda entende alguma coisa. O Patrick, ele sabe, tá falando de anime, que ele gosta, de... que porra você tá falando? Tá no meu cu que você tá falando essas merda. Otaku? Cu de quem? Tá sendo acabado no cu mesmo. Né? Aí a gente chega na batalha. Batalha de lip-sync. Porque elas descobrem que como aquilo ali é um monstro formado por viados, então não tem coisa que um viado mais goste do que um bom lip-sync, né? RuPaul's Drag Race tá aí pra nos deixar mentir. Aí o que que acontece? Elas dublam nada mais, nada menos do que Holding Out of a Hero de Bonnie Tyler. Ah, você não conhece essa música não, ouvinte? I need a hero! Cara, é sensacional elas dublando a porra dessa música e o monstro indo atrás, fazendo espacate. Nossa senhora! Exatamente, porque o monstro é feito de quê? De carne de viado. Então, óbvio que a música da Bonnie Tyler, o lip sync, mexe com ele. E elas dançam tanto, mas dançam tanto que desmontam o monstro. Exato, o monstro desmonta, aí a Lady Elsa derrota, mas ela consegue um pouco de highlight, e a Vedete ainda reclama, porque elas estão todas assim, tipo, a gente derrotou o monstro, a Vedete, querida, você não derrotou, porque olha ali o tanto de bichos em highlight. Não. Cadê a Elsa? Nessa hora, inclusive, que isso já virou meme, inclusive, que eu já vi gifs disso, e aí, já acabou... Não, o Iaí da Vedete é maravilhoso. E não é Iaí, não. Você, ouvinte, você não tá entendendo errado, não. Não é Iaí, é Nhaí. Já acabou. Nhaí. Acabou. E aí que entra, finaliza o episódio com a Gol Diva. Né? ela aparece, né, naquele... Cara, a Goldiva, se o ouvinte já alguma vez viu RuPaul's Drag Race, é a RuPaul. Exato. Nossa, a referência... A Goldiva é a RuPaul. Eu não tenho nem dúvida que eu já vi a RuPaul naquele figurino da Goldiva. Não, cara, certeza que ela é inspirada na RuPaul's, velho. E principalmente no último episódio também. Sim. Tipo... Sim. Junto o fato que realmente tem duas drags fazendo parte do elenco, como pegaram RuPaul's pra, como referência, etc. Não, perfeito. E aí ela faz uma súplica pedindo pra que a super drag salve o show dela do problema lá com o Sandoval Pedroso, e assim acaba o primeiro episódio.